glórias ao Senhor. Levante suas mãos e dê palavras de honra, palavras de adoração ao Salvador do mundo, ao Salvador das nossas vidas, ao Salvador das nossas famílias. Desse sertão, de cada canto desse país, dessa nação, te entronizamos. Só o teu nome, só o teu nome, só o teu nome. Oh, pois em nenhum país tão grande, oh, recebe a adoração do nosso povo. Só ti, só ti, Jesus, só ti, Jesus. Esteja em nossa boca o teu nome somente, só ti, pois não há outro. Pois não há outro, só tu és Deus, só tu és santo, Senhor.